Adquira já o CD Faça-me Crer acessando o site padrereginaldomanzotti.org.br/loja. Se preferir, ligue para 41-3221-6050. Produtos da loja Evangelizar Online, sempre presentes. Minha Primeira Bíblia é um livro apresentado pelo Padre Reginaldo Manzotti, feito especialmente para catequizar as crianças, que você pode adquirir para seu filho, neto ou afilhado pelo fone 41-3221-6060 ou pelo site padrereginaldomanzotti.org.br. Para mim. Olá, queridos ouvintes, aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Que bom que eu posso contar com a sua ligação. Que você se torne um associado hoje. 0-41-84010909, dígito 1. Se cada um puder ajudar, nós iremos evangelizar mais e mais. Ligue. 0-41-84010909, dígito 1. Nos ajude na evangelização. Que Deus os abençoe. Como posso ser feliz? Você agradece a Deus pelas suas conquistas? Aqui na Associação Evangelizar, nós agradecemos a sua ajuda, associado. Com suas doações, auxiliamos pessoas carentes, acolhemos crianças e evangelizamos pelos meios de comunicação. É você, associado, que torna essa obra possível. Este ano, continuaremos a contar com sua ajuda. Ligue 0-operadora 41-8401-0909, dígito 1, ou entre no site, porque evangelizar é preciso. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geisno, estou aqui com o Padre Reginaldo Manzotti e com a família Evangelizar é Preciso, em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Manzotti. Queridos filhos e filhas, na hora da misericórdia, família que reza unida, unida sempre estará. Não tem dúvida disso, não. Família que reza unida consegue suportar as tribulações, principalmente se agarrada em Jesus da misericórdia. Eu estou vendo gente pedindo oração de tantos lugares. Estou vendo agora no site, lá de Sorriso, Mato Grosso, nessa hora da misericórdia, peço oração por toda a minha família, pai Honório, mãe Vanilde, Edson, Marcelo, com certeza. Estou vendo gente de São Paulo dizendo: padre, peço oração porque eu estou com problemas de pesadelos. Engraçado, né? Pesadelos, toda noite insônia. Filha, você precisa ver a qualidade de vida. Você lá de São Paulo, não coloca o bairro. Deve me escutar pela rádio. Rádio Capital, a gigante das rádios, não importa ali, eu quero só dizer, filha, dê uma olhada na tua qualidade de vida, porque a qualidade do teu sono, os pesadelos, não se preocupe com os pesadelos, se preocupe com a qualidade do teu dia, que se reflete à noite, mas nós colocaremos na hora da misericórdia, pode ter certeza. Escute o que foi deixado como testemunho de vida. Renato Couto, eu estou falando de Belo Horizonte. Eu tenho um testemunho para dar da minha vida, um milagre que aconteceu na minha vida. Opa. Eu sou advogado, eu estava enfrentando dificuldades na minha vida profissional. Já fazia uns 2 anos, mais ou menos, que eu ouvia o programa do Senhor, fazia as novenas todos os dias. E minha vida profissional não estava boa, eu estava precisando de trabalhar como vendedor, viajante, para sobreviver. Se não fosse a ajuda do meu pai e da minha mãe, eu não sei como que eu teria feito. E aí estava no 8º dia da novena, da libertação dos vícios, eu recebi uma ligação de um grande escritório de advocacia de Belo Horizonte, me chamando para uma entrevista de emprego. Primeiro dia da novena de Nossa Senhora das Graças, terminou a novena, eu senti o aroma de rosas de Nossa Senhora. Puxa vida. Fui para a entrevista à tarde, fiz o processo seletivo, passei, fui contratado, agora estou aqui em Belo Horizonte, estou trabalhando na minha profissão, graças a Deus. Obrigado, Jesus, pela graça recebida. Amém. Amém. Obrigado a você, filho, por ter ligado. Praticamente um jovem testemunhando as maravilhas de Deus. Deus seja louvado, filho. Vamos juntos? Ah, antes eu quero dizer para você, já que você vai trabalhar na advocacia, use o teu conhecimento, essa oportunidade, para o bem, viu? Use para coisa boa. Bíblia aberta, cartilha de oração, meu abraço ao povo ali de Belo Horizonte Rádio, América, TV Horizonte, Bíblia aberta, cartilha de oração. Santo livro, santo livro, santo livro que me ensina a contemplar. Santo livro, santo livro, santo livro que me ensina a caminhar. Mateus 5, 13 a 16. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal perde seu sabor, com que se salgará? Não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e pisado pelas pessoas. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade construída sobre a montanha não fica escondida. Não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de sua caixa, mas sim no candelabro, onde ela brilha para todos os que estão na casa. Assim também, brilhe a vossa luz diante das pessoas, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. São duas frases fortíssimas. São dois desafios que Jesus lança para nós. Está me ouvindo, filho? Você é chamado a ser sal. Você sabe que na hora de temperar, tanto é que se a comida está salgada, primeiro que faz mal à pressão, segundo que você vai dizer que estava apaixonado, né? De vez em quando aqui a Maria, nossa cozinheira, ela dá apaixonada e carca sal na comida. Quando meu pai era vivo, ela cuidava mais, agora está meio destrambelhada. Mas o sal tem que ser na medida certa, nem de mais nem de menos. Assim nós temos que ser uma presença de Deus no mundo, a medida certa. Por quê? Para não sermos aquelas pessoas chatas, que mais afastam do que congregam, e nem relaxadas, que aceitamos tudo. A virtude está no meio, sal. Luz, luz não, luz foi feita para brilhar. Só que lembremos, nós não somos a luz, nós refletimos a luz. Mistério Lune, ninguém tem luz própria, a luz é dele. Eu reflito a luz de Jesus. Se não refletimos é porque não estamos na presença dele. Porque o espelho só pode refletir quem está ou de quem está na sua presença. Se você tiver curiosidade, Mistério Lune, São Cipriano. Aquele que todo mundo fala que é um livro proibido. Nada, São Cipriano era um grande teólogo. Aquele livro que você vê nas rodoviárias, lá é besteira. Lá não é de São Cipriano, não. Bom, o padre fala demais. Eu gosto dessa hora da misericórdia porque eu destravo a língua mesmo. Por isso que eu gosto desse momento. Vamos à bênção final? Vamos pedir a Deus, nosso Senhor, que derrame graças e bênçãos do céu? Abençoai, Senhor, a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Abençoai, santificai, Senhor, que nós consigamos ter uma vida santa. Que as nossas obras sejam de fato sal na terra,